pulsação é o batimento regular, caracterizado pela constância e repetição. Para você entender bem o que é pulsação, pegue seu dedo indicador e médio e coloque no seu pulso. Você vai sentir sua frequência cardíaca. Isso é uma forma de pulsação. Para iniciarmos nossos exercícios de percepção rítmica, é necessário que você coloque uma música e tente acompanhá-la com as palmas de forma regular. A pulsação não será tocada e nem cantada, será sentida corporalmente.